começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos chegando, o Mundo Sertanejo está no ar a partir de agora, mais uma vez estamos juntos e misturado, muita música, muita alegria, muito astral no seu rádio, viu? Desde já o meu muito obrigado a todos vocês que estão sintonizados em todas as nossas emissoras de rádios, afiliadas pelo Brasil inteiro, que exibe o nosso programa com muito sucesso. Um abraço a cada diretor, cada programador, cada locutor, cada componente das equipes dessas emissoras parceiras que exibem nosso programa com muita audiência aí na sua cidade, né? Um beijo para vocês. E claro, os nossos amigos internautas que acessam radioestudiobrasil.com.br em qualquer canto do Brasil e do mundo ouvindo nosso programa também aí pela internet, né? Um abraço, muito obrigado. Eduardo Costa vai abrir o programa cantando Anjo Protetor. Peito, sinto tudo fora de lugar. E só um dia sem te amar, e não consigo disfarçar meu medo, como se o silêncio me tirasse até o ar. Tá difícil respirar, pois não posso ter você aqui comigo. Vem me buscar, vem salvar meu coração. Não como, não bebo, não posso dormir. Nada me agrada sem você aqui. Fujo dos amigos, tentam me esconder. Gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Foi só um dia sem te amar, e não consigo disfarçar meu medo, como se o silêncio me tirasse até o ar. Tá difícil respirar, pois não posso ter você aqui comigo. Vem me buscar, vem salvar meu Nada me agrada sem você aqui. Fujo dos amigos, tento me esconder. Gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Amigos, tento me esconder. Gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Só você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Muito bem, vamos em frente, o Mundo Sertanejo está no ar, minha querida Tonha Sá, em Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão, a Janine, a Isa Torres, todos vocês, Patrícia Maiara, Márcia Farias, a sua mamãe, né, os seus papais, inclusive, a mocinha e o seu maridão são amigos da Isa Torres, diz que não perde o programa, a Gorete Diogo, meu amigo Kinka Cabra Danado, o Edgar, a sua esposa, todos vocês, muito obrigado, viu? Minha querida Ariclene Souza, os amigos da Rádio Cidade FM em Joca Max, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Meu amigo Rubens Gomes, cabra danado aí de Mata Verde, os amigos aí da Rádio Talismã FM exibindo o nosso programa com muita audiência, muito sucesso. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, viu? Meu amigo Denis Santiago, em Pedreiras, também no Estadão do Maranhão. Os amigos aí de Açailândia, também no Estadão do Maranhão. Muito obrigado. Os amigos aí de Zé Doca, também no Estadão do Maranhão. Muito obrigado, os amigos aí da Rádio 100,9, exibindo o nosso programa, viu? Meu amigo Dorcelino Carvalho, Ivan Vieira, todos da equipe, os locutores, os ouvintes aí da Serra Dourada FM, de Trombas, Estadão de Goiás, muito obrigado, viu? Meu amigo João Rodrigues, Rádio Liberdade FM, de Sobralha, Minas Gerais, muito obrigado. Meu amigo Adilson do Vale, Rádio de Caçapava, Rádio Cultura Sertaneja, exibindo o nosso programa. Meu amigo Ricardo Silva, o cabra danado aí de Iraguaçu, né? Iguaraçu, no Estadão do Paraná, exibindo o nosso programa. Rádio Canoa Grande FM, a Rádio da Alegria de Iguaraçu, no Paraná, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Ricardo Silva também tocando minha nova música na sua programação local, né? Muito obrigado, os amigos da Rádio Transpaulista Web, exibindo o nosso programa em São Paulo, de São Paulo para o Brasil inteiro. Meu amigo Anderson Barbosa, todos da equipe da Ideal FM, em Boituva, também no Estadão de São Paulo. Meu amigo Reinaldo Rodrigues, aí da Difusora Web de Piraju, também no Estadão de São Paulo, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, viu? Minha querida Vilma Fernandes pede para mandar alô pro Odorico e a dona Nilza, os seus pais, né? O Antônio Leite e os seus padrinhos, Léo e Zé, Lió e Zé. A sua prima Nívia, a sua irmã Neide, a sua tia Preta e o seu tio Tó, em Caetitu, Minas Gerais. Vilma Fernandes, como sempre, interagindo comigo no Facebook, com muito carinho. Um beijo para vocês aí, viu? Carlito e Baduí, indicação do meu amigo Zé dos Passos, aí de São Francisco, Estadão de Minas Gerais, Rádio Beira Rio FM, nossa parceira, né? Carlito e Baduí cantam, nós bebe de todo jeito. Até cair.

ela tem um jeito doce de tocar meu corpo, que me deixa louco, um louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém. Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Tem um brilho forte, brilha feito estrela. Ai, eu adoro vê-la fazendo aquele amor que me enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro e me faz prisioneiro, um louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém. Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Eu sou muito feliz porque, graças a Deus, tenho tantos amigos pelo Brasil inteiro. São milhares, milhões de amigos, ouvintes do nosso programa. Muito obrigado, viu, a todos vocês que ouvem nosso programa todos os dias aí na sua cidade, aí na sua rádio da sua cidade, viu? Muito obrigado a todos vocês, amigos, que compõem as equipes dessas rádios no Brasil inteiro, que são nossas parceiras, nossas afiliadas, exibindo todos os nossos programas gerados aqui pela nossa central de produção. Diego Valadares comanda o Mundo Sertanejo, Maurício Fares comanda o seu programa, o Cleiton Aguiar comanda o seu programa, o Edelson Moura comanda o Ligação Nacional, comanda o programa do Amado Batista, tantos e tantos outros programas. Aí, meu amigo, o Nonato Corsa também, que comanda o seu Brasil Brega Show pro Brasil inteiro. Aí, valeu, Nonato Costa, aí em Cruzeiro do Sul, no Acre. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Aí vamos para Porto Walter, também no Acre, Ocidental FM. Flavinha Pinheiro, muito linda, como sempre, a sua filhinha, a sua mamãe, todo mundo ouvindo o nosso Mundo Sertanejo aí pela Ocidental FM. Flavinha Pinheiro, todos da equipe da rádio, muito obrigado. Luan Santana canta Te Vivo. Quando me sinto só, te faço mais presente. Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente. É

De manhã, quando eu acordo, abro a janela e olho a rua. O sol brilhando nas serras, trazendo lembranças suas. Lá bem distante eu vejo o sol se encontrando com o mar, me dando a certeza pra que eu possa te esperar. Sol das manhãs, traz de volta esse amor para mim. Diz a ela que estou sofrendo, de saudade estou quase morrendo. Traga ela de volta pra mim. Diz a ela que estou sofrendo, de saudade estou quase morrendo. Traga ela de volta pra mim. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar minha querida Maílza Pereira, de Montezuma, Minas Gerais. Não perde nosso programa. Aí meu amigo Ricardo Souza e a sua mamãe aí em Humaitá, ouvinte da nossa rádio parceira 104. Um abraço ao Antônio Januário e todos da equipe. Nós temos uma audiência muito grande aí, né? A André Lima, a Celíria, a Sereni, a Tânia Genizelli, tantos outros ouvintes. Nós temos aí em Humaitá, no Estadão do Amazonas. Minha querida Carla Antônia, em Goianésia, no Estadão de Goiás, também não perde o programa. Meu amigo Ed Santos, em Salvador, no Estadão da Bahia. Meu amigo Dailton Nascimento, diretor da Rádio Supernova Atividade, de Santa Rita de Cássia, no Estadão da Bahia. É o Dailton Comunicador, né? Muito obrigado. Aí um abraço, os amigos da Rádio Boqueirão FM. Em Cícero Dantas, também no Estadão da Bahia. Em Vanderlei, nós temos a Vanderlei FM. Valeu, Rochinha, Elinaldo Oliveira, a Sheila, a Aline, o Luciano, todos vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Nós temos a Talismã FM, em Vila Bahia, também exibindo o nosso programa. Audiência fantástica, valeu, Robson, o Rubens Gomes, Rubens Gomes, muito obrigado pelo carinho, viu? Um abraço, minha querida Alzirene Moura, em Taiobeiras, Minas Gerais. Um abraço, muito obrigado pelo carinho. Toda a equipe da Rádio Difusora AM em Juara, Mato Grosso. Osés Cordeiro, Fernando, Antônio Girardi, meu amigo Zé Canhota, Vanessa, todos da equipe, muito obrigado. Minha querida Flávia Rodrigues, em Jaíba, Estadão de Minas Gerais. Meu amigo Raimundo, a Marta, Amanda, minha querida Amanda, do bairro Massaranduba, né? Em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. São amigos da Vânia Rocha, ouvintes da 90.9. Todos vocês, muito obrigado, viu? O Nicésio, o Ramon, o Yuri, a Irene, o Sabino, os amigos aí da rádio, 90.9, o meu amigo, o Neymar Gonçalves, a Areta, também os amigos da Mercearia do Coruja, né? Muito obrigado a todos vocês, aos papais do Neymar, que também não perde nosso programa. Muito obrigado pelo carinho. Minha querida Maria Aparecida, em São Lourenço, a Bruna, em Passa 4, e o Reginaldo e a Fernanda, em Caixambu do Sul de Minas Gerais. São amigos, ouvintes do Adilson do Vale, meu amigo aí da Rádio Cultura Sertaneja de Caçapava. Vou cantar para vocês meu novo sucesso. Canta Diego Valadares, Quero Você Pra Mim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Vamos cantar. Eu quero, quero, Diego Valadares. Vem comigo.